vai, DJ, que esse som é desviado. Japa Gravações. Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazenar ou apagar, vou esperar e responder. Liga, cobra, vou aceitar, não vou brigar, vou atender. Morenão, é só buscar, não finge que já me esqueceu. Sabe de cor meu celular, não finge que você perdeu. Você perdeu. Esconde, diz aonde você tá. Me ligando a caixa aí, desgraçado. Se morar de perto ou bem longe, eu atendo, é só ligar. Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje. Faço um ano sem ficar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo que cê vai mudar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo que cê vai mudar. Oh, oh, oh, oh, oh. Disparando sucesso. Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na pista e na minha lista, agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Diga por quê, não pensa mais em mim. Agora! Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Até comenta aqui, Cadicinha. Sabe bem quem sou. Então por que me abandonou? Ai. E aí? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Quando eu disse que você foi pra beirada. Mas agora você, amigo John John, se foi. Concentra, concentra. Show em nosso amor. E aí, Thiago Tormento? Olha, vou te provar. Mas essas palavras. Curtindo a quarta do Punch, Janário, meu amigo The Body. Esse é do tempo da R4. Isso é muito velho agora. Olha a loura, meu Deus, a loura tá morena agora, meu Deus do céu. Essa aí é do tempo da R4, nato. E aí, Vertinho? DJ Jefferson Performático lá do Hobby tá na área. DJ Júnior Eletrizante. E o meu parceiro que é de Cine da CB já falou. A referência tá na área. Depois daquela briga que acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui. Me manda até o final. Agora eu consigo. O meu amigo Campelo do Detran. Já tô na área, Campelo. Prepara que vai começar. Vira mais uma, vai! E o DJ Marlon Beach? E aí, Marlon Beach? E aí, meu amigo Bruno, rapaz? A produção. Ele mesmo. Sábado tem Porto de Marés. E aí? Escuta, meu amor. Você tem que decidir. Caso é pra valer, se alguma vez te fiz sofrer. 5 na área também. Preciso de você. Amigo Mouse, o Vitinho, o Cassiano também na área. Bora aqui, Chimaia, bora Tamires, um abraço. Porque eu não vou. E aí, como é que é? Quem será? Me diga quem será. Esse cara que te liga antes de você deitar. Quem será? O CBMT, o pecador doido. Fica de cima, trouxe uma galera hoje. Fica de cima. Que dali, vai! E o nosso fotógrafo batendo sua foto na hora! É, pai! Ei, japonês! Bora, Maicon do Whisky! Minha amiga Josi, o coração gelado! E aí, coração gelado! Tenho uma história pra te revelar. Vem, Paulinho das Ilhas, bora, Paulinho! Na companhia do seu irmão, nosso amigo Júnior, dá um beijo hoje, parabéns, Júnior. Não se assuste, não. Sucesso, garoto! Eu já te amei. E aí? Antes de te amar, eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras entre o medo e a verdade. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. No dia seguinte, quis me aproximar. Na próxima parada, ela embarcou. Ai. E nosso amigo Barba Negra, o melhor lanche do CDP. É Barba Negra. Onde você vai estar quando eu vou? Esquece, pô. Eu preciso explicar. Porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Amigo Debari também, galera, bora Debari. Velha guarda lá do setor, tá na área. E aí, como é que é, japonês? Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa. Amigo Galo também, tá na área. Esse é velha guarda também. Você vai me amar. Vai ligar, Galo. Eu sei que fui eu quem. Mas voltei pra te amar. Fui um colê. Deixa, amigo Thiago Tormento, o rei do camarote na área, mano. Sabemos! É ao vivo pra galera do Ponte, a quarta das estrelas, então lá vai sucesso! Amigo Célio Jota, e na companhia do meu amigo Galo, velha guarda. Não existe fronteira. Não existe fronteira. Falando em fronteira, sábado, dia 6 de novembro, vai ter Dinho e Gordo e Garapé Mirim pra galera. A gente se ama. O Mário falou, essa fronteira vai ser mil graus. Lama, eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar... Nosso amigo Tota também tá na área, bora Tota! Pega pra mim também. E aí, Bruno Vermelho? Precisando te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. O batom na minha camisa você deixou na despedida. Os garotos do Régio, bora vestinho! Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Vai. Como é que é? Daqui não saio, olha pra mim, vê se me entende. A chuva não passa e anoiteceu. Por nossos filhos não vou embora, fale comigo, me escuta. Foi chuva mais loira, agora é morena agora. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Assim, ó. Entrei na academia e o mal emalhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. A mulherada solta a voz. Você pensou que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Estou dividido. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil. O meu amigo Manduca e o Celo da GDG. Bora, Celo. A manha, ele falou. Uma quarta despretensiosa. Let's go! Vamos lá! Meu coração está tão só. Quero meu bem te encontrar. Gordo e Dinho Pressão. A cidade dói demais. Parece nunca acabar. Aquela noite quando eu te beijava, você jurava me amar. Os irmãos. Agora estou sozinha sem os teus carinhos. Sofrendo pelo chegou e falou assim, ó. Dinho! Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. O fenômeno que tomou conta do norte do Brasil. Do Brasil, do Brasil. Muita pressão. Ainda não descobri porque minha mãe. Essa é a braba, moleque. A vinheta que invadiu o sul do Brasil. E me fazia tão... Esquece, pai. Sentiu ser... Estourado. Pulsando tanto... E já atendi hora marcada pra voltar no sul do Brasil. 10 e 11 de abril. Tem a volta do Gordo Dinho no sul do Brasil. O amor que havia em você, eu pensei que... O contrato já foi assinado, esquece. A maior referência à impressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Mas por amar você. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Irei suportar pela vida passar. Bora logo começar. Eu amanhecer, olhar pra lado e não te ver. Fazer uma loucura nessa cidade, caralho. Cadê? Meu amigo Sérgio, cadê o Udi, rapaz? Esse vazio tão imenso que... Cadê o Evandro? A distância, o silêncio. Ai, cada uma que eu vejo, meu Deus. Bora acabar com a nossa vida. Calma, Debari. Calma. Tem coragem, mestre? Tem coragem? Onde se esconder, amor? Que eu pensei em ser eterno. E o que me restou? Na manha! Foi solidão e incerteza. E aí, carioca? Se você também me amou, ou sonhei demais, vou deixar, vou deixar. É se vingar, né? Sempre esquece, pô. Esperando o sul. Ouça um grande amor. Te falando, mano. Jamais eu amo, amo. Logo uma limonada, logo. Amo você. E aí? Meu amigo DJ Paulinho da Adidas. E aí, Paulinho? Vai estar com a gente quinta-feira do Caribe. Vai estar lá. O homem tá estourado, esquece. Um dos melhores DJs de produção. vem se destacando na atualidade. Paulinho da Dida. Ele mesmo. E aí? E aí, Manduga? Um abraço pra você. Sofri. Na área. Fiz essa canção. Não sei se o tempo vai durar. A dor que eu sinto. DJ Fábio F10. Ele também tá aí, ó. Estou sem ar. Tá meio triste ele, mano. Frangir. E até agora não sabe o que foi acontecendo no Maracanã. Tua voz. Nem eu, cara, ó. Você, que me escuto. E aí? Não tô louca de te deixar. Não tô louca de te perder. Bezerra tá alegre, Bezerra. Tem, tem, tem, tem. Vai pegar moleza o Palmeiras dele. E mais, se eu pudesse, eu esqueceria. Mas meu coração chama por você. Tem, tem, tem, tem. Não tô louca de te deixar. Não tô louca de te perder. Se meu coração chama por você. Esse sonho. Eu sofro longe de você. Nossa história de amor até parece novela. É bom, né? Um, dois, três. Tá na hora. Já. Ando sozinha, tentando esconder a saudade que sinto. Só me faz lembrar você. Eu vejo tua boca em minha boca, é tão bom. Vejo meu quarto escuro, eu sou lindo. Celo GDG na área. É agora. Pra não chorar, que ela vai trazer você. Celo falou assim, agora sim, pai. Os lábios vermelhos, eu jamais vou esquecer. E aí? Do batidão. Onde do batidão? Vira, vira, vira, vira! Estou sozinho. É o Campelo. Meu lado sei que não é desse. Hoje tá sozinho na manha. Sem beijar teus lábios é um detalhe. Homem do Detran tá na área. Estou sendo sincero. Bora, Bruninho, família Picho também já na área. Segura, Bruninho! Assim, ó. Estou apaixonado. A soma de três corações, todos são enganados. Não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. Às vezes me pergunto por quê. Oh, oh, oh. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Os garotos do Régio, amigo William também. Em seus braços penso pra... Vai dar multissum da área para o William. Coração partido. E agora? Lábios divididos de amor. Eu não quero dividir seus lábios. Me diz o que faz. E você só pra... Amigo Campelo do Detran também aqui na retaguarda, só na manha. Quero mais compartilhar seus lábios. Só a curtida das melhores, né, Campelo? Agora! E meu amigo Bruninho, o homem da família Pitt tá na área. E aí, Bruninho? É o quê? É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras. E o que sinto? Final de semana vai ser badalado. Tudo que quer mudar. Já começou hoje aqui no Ponte. Daqui a pouco já tem Caribe Show. Não há paz, tudo que quer. Na sexta-feira a gente volta aqui ao Ponte. Venha na parte de dentro. Expectativa. Sábado tem Porto de Marés. Valeu. Uma festa muito top sábado pra galera. Rolha liberada, bebida liberada pra galera curtir à vontade. Tá, tá, tá. Leve sua bebida e não vai pagar rolha sábado lá no Porto de Marés. E cerveja 1,49 pra galera endoidar. As margens do Rio Guamá. Fundo da terra. Sei que as palavras se perderam bem. E quantas vezes que mentias foi difícil tu crer. Aí já no domingo. Domingo a gente vai até o Caribe Show. Cada feriu meu coração. E na segunda-feira, véspera do feriado, o nosso encontro lá no Insano Marina Clube, com a atração nacional Tom Juan. Alô, Josiel, prepara, que segunda-feira vai ser bagulho doido. Bora, carioca, que o bagulho vai pegar segunda. Japa Gravações. Joga, joga, joga pra cima. Dá de soquinho pro céu. Bora, maninho, que o bagulho tá doidão. São amores, amores que matam, amores que fez, amores que dói, amores que amam. Galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop. Ai, tô toma. E doida, e doida, e doida, e doido o bagulho, e doida, e doida, e doida. Bota pra endoidar o bagulho, Murinho! É, meu amor! Essa só me lembra o Complexo Bombar. Não chora, meu brother, não chora. A história, pai. Se liga aí, ó. A impressão só lembra dessa época aí. Fez história esse moleque aí, ó. Prado escondido em algum lugar. Quase que acreditei quando você falou que eu vi lá o rosto. Passou por mim, não quis a... Nossa, patatá. Você é outro rapaz. Aleca. E eu fiz que também que te esqueci. Passou por mim, não quis falar. Imagina você é outro rapaz. Caquiado, caquiado, caquiado, toma caquiado, toma, toma caquiado. Bora, bonito, que o bagulho tá doidão. E a galera vai fazendo caquiado, vai dançando, vai dançando. Vai fazendo caquiado, vai virar. Já! Oh! E vem comigo assim no batidão. Vem no batidão, no batidão, no caquiado, vem dançando. A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso pode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Moleque, fica sem caô, chama o Flamengo pra calma com ela. Representa, mano, pastor, o WL, calma, moleque, fica tranquilo. Chama um abraço, amigo, pancadão. Ela não é coroa, carequinha. Ele que... Por onde ele vai, ele tem as fãs dele. E hoje as fãs dele estão por aqui, ó. Alô, pancadão! Um abraço das suas fãs que estão aqui hoje me representando. Bora pra cima! Olha só, atenção! É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega. traga essa caixota. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chama! Que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Certo, certo, certo, certo, certo, sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Certo, certo, certo, certo, certo, sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Tá na parte de Deus que permanece essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. Foda que você de mim não sai. Será que é destino? Vamos ver. Em breve nos cinemas, Pierre o Impossível. Dinho! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia que doido, né? Vem te visitar. Você viu tá do Júlio, não pode ter. Caralho. Filha pra agradar você. Bora ver. De uma vez por todas tentar entender. Zero, vou baixar o som, vou baixar o som. Zero, dois, você. A mulherada, a mulherada. Então... ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Ele é corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Finge que não sabe e nem tá me ligando. Finge que não sabe e nem tá me ligando. De quem que eu tô falando? É do corno manso, de quem que eu tô falando? É do corno manso, de quem que eu tô falando? É do corno manso, fui, fui, fui. Coisas da vida. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Toma chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Aniversário do Júnior hoje. Idiota. Tomou chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Agora, agora. Chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Transava todo dia. Tu se fudeu, agora tu tá depressiva. E quer ser minha amiga. E quer ser minha amiga. Vai tomar no seu cu. E aí, campeão do Detran. Vai tomar no seu cu. Já confirmou mais tarde no Caribe, bagulho vai ser doido. E na bucetinha. Segura. Já aproveita o embalo, vai pra casa do caralho. E vai se fuder, e vai se fuder. Férias de verão é rave no baile do 12. Droga e orgia, todo mundo louco hoje. Aí não dá pra passar. chama, que minha bunda balança, tô louca de lança. Chama, ó, oh, que minha bunda balança. E o que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo com as ideias. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo com as ideias. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo. E aí? Bora pra cima! No final de semana tá só começando! E meu amigo Mouse, o rei do espiriquitinho, tá na área! O quê? Não me conhece! Eu sou na mania! É, Vitinho! Homem cuja! Que eu leve pra ti, é? Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca. Cheguei, oi. Oi, cheguei. A festinha vai... Qual foi, cheiroso? Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. BR, se eu te contar, cê não acredita nas ideias. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Arregaçando tudo! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e vai começar a esquentar o clima aqui no ponte pra galera. Bora, maninho, começa o bagulho todo desse jeito, assim, assim, ó. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bota pra endoidar, bora de mim gordo, bota pra endoidar. Vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão. Vai fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Pegando fogo, japonês! Pegando fogo, a referência tá na área. Aqui é só pressão, eu não quero saber de nada. De ninguém gordo tão tocando, segura o coração. Os gordos tão na área, então é rock de ladrão. Então, fogo no baque, então, fogo no baque, então, fogo no baque, então, fogo no baque. O Bruninho tá parado! Bora, Bruninho! Pegando fogo! Pegando fogo! O Dinho Gordo tô na área e o Rock tá mil graus. O Dinho Gordo tô na área e o Rock tá mil graus. Vamos lá, galera, agora sim, só no caque. Tá doido, joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Ah, meu sapinho, tá na hora. O sapinho tá por todo lado, meu irmão! Desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. Pode te pegar, mulher! DJ Rick de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa. Agora, agora! Bora, bora, mexidã, bora que é dicinho, mas como é que é? Olha o caqueado, caqueado, desguiado, caqueado. Olha o caqueado, caqueado, desguiado. Bora, maninho, detonando que o bagulho tá doidão. E a galera vai dançando e vai fazendo caqueado. Ai, ai, ai no caqueado. Ai, ai, só no caqueado. Vai, vai, só no caqueado. Bora, maninho, assim, ó. E daqui a pouco já tem Caribe pra galera. Vai ser mais ou menos assim, ó. Arribiano. vai ser o meu. Sal, Fábio F10 da Hot e o Paulinho da Diz, tá todo mundo aí, ó. É só putaria. Bora, DJ Marlon Beach. É só putaria. E a galera vai fazendo tá aqui, olha assim, assim, ó. Não para de dançar. Não para de dançar. Vai dançando, vai quebrando. Vai dançando, vai quebrando. O bagulho doido aqui com o gordinho. O Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. O coração gelado falou assim, ó. Vai tremendo, vai dançando e vai tremendo. Bora, Josi. Bora, Mike, vai, meu amigo japonês. Tremendo, vai dançando, vai tremendo. Treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo. Treme, tchau. Meu sol. Estrelas brilham como o seu olhar. Calma que é só uma quarta-feira. Tá só começando o final de semana. Tá perfeito, você é o meu papo. Então lá vai! Alô, Brandinha! Olha o selo da GDG! Os brothers Gordo e Dinho Pressão. E aí, canta pra mim, vai! De alguém que ama, duvidas, eu só me põe a paixão, dá um pouco de tesão, que compramos na cama. Família Pinches, bora, Bruninho! Equipe 5, Mouse, Virgínio, Cassiano, o amor que sinto, família, esquece mais, dá todo mundo aí, um abraço! Você e a galera vai dançar, vai cantar! Se me liga, já quero te encontrar. Vocês! Quando faz amor, será que você vai dizer? Vai me dizer? Isso é amor. O foda é que você de mim não sai. Será que é destino? Vamos ver. Dinho Pressão. Eu peço que não me maltrate mais, pois corro o perigo de gostar. A mulherada canta, vai! Eu juro, até tentei, mas faz hora extra esse meu amor. E aí? Eu juro, eu tentei, amar quem não presta, vicia, eu sei. Jura? Ei. Japa, gravações CDs. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Aula de caqueado, ó. Chegar o pin, ninguém fica parado. O que é de si dando aula? O que é de si dando aula aí, ó? É muito caqueado, com gordo e o Tinho. É muito caqueado, com gordo e o Tinho. Bora, pitbull. Pega essa cachorra, bora, pitbull. É o melô da família Pitch. Ah, porra. Pega, pega. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Mas como é que é? Mas como é que faz? Hoje é a primeira parte do aniversário do Júlio dos Cartões. Puxa, sal, sal. E daqui a pouco tem a segunda parte do Caribe. Sal, eu já comi o gal. Olha os caras dando, é muito caqueado. Olha os caras dando, é muito caqueado. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. É rock doido, é rock doido, é rock. Volume bem reduzido na manha. Faz o caqueado, faz o caqueado. Faz... Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. Na gripinha eu passo mal, na gripinha eu passo mal. Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. Na gripinha eu passo mal, na gripinha eu passo mal. Vai, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, desce, sobe, sobe. Vai. Bora gordidinho, começa o caqueado. Bora gordidinho, começa o caqueado. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com dia. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com dia. Viado, vai! Faz o caqueado, vai! Faz o caqueado, vai! É o David, porra! Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Tchau. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do pai, eu vou sentar, vou sentar. Agora, como é que é? Vou sentar na tua piroca. Vem com o gordo, vem com o Dinho. Vem com o gordo, vem com o Dinho. Tô solteira agora. Bagulho doido. Toma no batidão, toma no batidão. Toma no batidão. Toma no batidão, gordidinho tá na área, é sequência de pressão. Gordidinho tá na área, é sequência. Finalmente chegou o dia. Chega junto que o rock começou. Lançamento da música do homem, ó. Eu tô no crocodilo prime e o bagulho endoidou. Eu tô no crocodilo prime e o bagulho endoidou. O Cadicinho já mandou descer vários whisky. A mesa tá lotada e a bandida não resiste. Clima, ostentação, ele chegou pra dominar. Ele que tá feliz da vida que ele comprou um negócio top hoje, olha. Chega junto, vem te embora que o bagulho tá todo. Hoje o pai te patrocina, te arrasta depois. Do troco, já sabe a intenção, por isso quer vir comigo. É só pega e não se apega, porque eu sou envolvido. É só pega e não se apega, porque ele apagou o áudio, diz que tá guardado, tá guardado. Vagabundo, DJ Davidson, moleque doido. Dinho pressão que tá tocando. Ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado. Dá uma sentada, sentadinha, vai sentando no. Olha o mexidão, olha o mexidão. Sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla. Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. Já 25 tô sentando pau, já 31 você senta de novo. Já 25 tô sentando pau, já 31 você senta de novo. Quer ter essa mala, filha safada, olha a menina do carro, olha tudo. Olha o ZW cantando pra tu, como na via que tu passa pau. Se você esticar um pouquinho, pode gostoso botar o carnaval. Taca por cima, garota, na machereca por cima do pau. Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo. Os primes estão aqui, ó. Embora agora, embora, minha moral. Você quis ir embora, agora embora, minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Você me perdeu. Sal, sal, sal, sal, sal. Adorei me Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa. O Thiago Tormento, o Felipe Passinho. Felipe Passinho. O meu amigo Juninho. do Uber, ele é o carro do amor. DJ China, insuperável. Você me perdeu. Braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta, me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. De ningordo, tô na arioca, tá desviado. De ningordo, tô na arioca, tá desviado. Tá moleque doido, mostra como é que faz. Tá moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Sal, sal, sal. Animal, sal. Ninguém parado, ó. Bora no gingado, bora no caqueado. Os prime na área aí, ó. Bora no caqueado. Vai! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Dança agora! Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. DJ Ute é o brabo, porra! Vai moleque doido, vai moleca doida, vai moleque doido. Disputa de caqueado, ó. Só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão. Só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão. Toma na pressão, toma de ladrão. Toma na pressão, toma de ladrão. Toma, toma de ladrão, toma, toma de ladrão. Agora eu quero ver se tu manja na dancinha. Agora eu quero ver se tu manja na dancinha. Faz a dancinha dos mamonas assassina. Faz a dancinha do... Ai meu Deus, eu tô passando mal. Tô me tremendo todo com passinho, com passinho do... Volume reduzido. Agora. Pegando fogo. O gerente Hernaninho, o gerente Geraldo Bata na área, Hernani. Tá só na manga. Tô a fim de rock hoje de falão, bora, Hernani. O gerente geral do bar. Bora pra cima do gerente. Ele seu cajueiro do lado, esquece. Os cajuzinhos tô atacado. Vai, joga o rapetão da pistola. Vai, joga o rapetão. Toma, moço, vai, vai, moço. Bota de quatro na foto. Vai de ladinho pela costa. Bota de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. 100% reduzido, vamos lá. Novinha, novinha, novinha. Na batida, na batida, na batida, na batida. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. É só putaria, é só, é só putaria. É só putaria, é só, é só putaria. O bagulho doido, o bagulho doido. O bagulho doido, o bagulho doido. Deu a puta na garupa e bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela. Rabale, rabale, vai, rabale, vem. E a galera do Badaloura? É o Amano de Rocha, mano. Já pra gravações e CDs, mano. Bertinha ele, não. Hoje é aniversário do Ted Louco e a sua esposa por aqui, ó. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Por quê? dizer que eu era complicada demais. Tinha medo de depois. Os brothers Gordo e Dinho Pressão.